Ação e Reação. Programa número 58. Quanta coisa nós estamos aprendendo nesses relatos do Espírito André Luiz. Que ninguém morre. Nós estamos no capítulo 11, página 156. O templo e o parlatório. André Luiz, nós vimos no último programa, desta série Ação e Reação, André Luiz, comovido, acabara de fazer a prece ecumênica de Jesus, o Pai Nosso. Sim, prece ecumênica. Vocês repararam que qualquer um pode fazer essa prece. Serve para qualquer criatura de Deus. Até os ateus vão fazer o Pai Nosso. Porque o instinto de religiosidade nasce com a criatura. É que Deus é paciente e espera que os seus filhos, nas reencarnações sucessivas, aprendam que Ele existe e que Ele é Pai. E as suas leis são leis de amor, como diz Emmanuel, e de justiça. André Luiz acabara de fazer a prece do Pai Nosso dentro do templo da Mansão Paz. Uma construção, pelo que entendemos aqui, que fica na parte externa, fica fora da Mansão Paz. E que é visitado por pessoas reencarnadas, quer dizer, que estão na carne, e pessoas desencarnadas. Você diz assim, aliás, eu comentei isso no outro programa, mas o meu amigo, meu irmão ou minha irmã pode estar nesse momento ouvindo pela primeira vez. Mas como? Eu estando aqui vivo na carne? Porque a turma que acha que está na carne acha que está tudo vivo, né? Na verdade, os vivos estão no outro mundo. Por isso é que não podemos nos suicidar, porque vamos acordar vivos do outro lado. Ah, o fulano se matou para se libertar do sofrimento. O quê? Vai acordar vivo do outro lado enfrentando sofrimentos maiores. Que desertou do maior dom da criação universal, que é a vida. Mas ele acabara de fazer a prece do Pai Nosso, emocionadíssimo. E eu disse aqui quando fiz, que senti em minha volta todos esses companheiros espirituais que assistem esse programa, nós fazendo esses programas, que dizem com quem andas que eu direi quem és. Nós estamos andando com os irmãos mais elevados porque queremos evoluir na direção de Deus. Eu senti a vibração deles, emocionada também, vibração emocionada. Mas o André Luiz diz aqui no livro, aliás, o Druso, né? André Luiz relata, que o templo e o parlatório são muito visitados por pessoas reencarnadas, é na carne. E você diz, mas como? Se eu estou aqui na carne, como é que eu posso ir ao templo? Vai na hora que dorme, diz aqui o Druso. Por isso é que o irmão Zaru deixou aquela prece. A prece da vigilância espiritual, que você deve fazer sempre na hora que for dormir. E como é de vigilância espiritual, eu faço qualquer hora do dia. Vamos repetir essa prece, essa música bonita que está aí, do Claude Debussy, Nuvens, Niage. Em francês, né, Niage, e em português, nuvens. Vamos elevar o nosso pensamento a essas alturas onde transitam as nuvens, mas não vai, ninguém vai ficar com a cabeça nas nuvens, não. Os pés no chão. Prece da Vigilância Espiritual, publicada no primeiro volume de Ao Coração de Deus. Coletânea Ecumênica de Preces, publicação da Religião de Deus, do Templo da Boa Vontade. Vamos lá. Deus está presente. Façam a prece comigo lá, vocês que estão assistindo. Daqui a pouco vocês podem querer descansar. Já não vão para lugares ruins, vão para os templos lá em cima, para os lugares divinos, celestiais. Meu Jesus. Pronunciem bem o nome de Jesus, meu Jesus, com expressão, não como gato sobre brasas. Então, quando for fazer essa prece, você tem que dizer, meu Jesus. Vamos lá então. Deus está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da Divina Legião da Boa Vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo, e se vier a sofrer um ataque da treva, que eu esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! É assim que eu faço. Acabou a prece, eu não posso entrar falando logo. Tem que deixar a música tocar um pouquinho mais, né? Assim que a gente faz. A turma do sistema Religião de Deus sabe disso também. Não se pode sair de uma prece, digamos, a prece da Ave Maria, e botar uma música pau na moleira, em seguida um brado, um grito, de uma vinheta qualquer. Não pode. Tem que sair calmamente. Digamos, depois de uma prece, entra com uma música do coral, do coral Deus é Amor, ou do coral Jovem Religião de Deus. Aliás, como é que vai o coral Nair Torres? Eu acho extraordinário esse coral, porque reúne as mulheres mães, as meninas, as moças, as donas de casa, as que trabalham fora, as das profissões liberais, advogadas, médicas, doutoras, e também as lavadeiras, junta todo mundo, as cozinheiras. Para mim, esse coral tem também um valor extraordinário. Mas eu quero, antes de ler o trecho aqui do livro do André Luiz, fazer um comentário a respeito da oração noturna de Alziro Zarur. É que ele diz aqui em certo trecho: não somente o meu corpo, quando pede a proteção da gloriosa falange de São Francisco de Assis, enquanto durmo, e se vier a sofrer um ataque da treva, que eu esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas como é que eu vou revidar se eu estou dormindo? Ah, mas é o seu espírito que vai revidar. Justamente que você está dormindo. Mas se você fez uma prece, se você está cercado pela proteção divina, você está pronto a revidar a qualquer ataque da treva. Como dizia o Papa Leão XIII na sua famosa prece a São Miguel Arcanjo, ele pede a São Miguel Arcanjo que nos livre a todos dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Aliás, isso está publicado no segundo volume da coletânea Ao Coração de Deus, de preces, né? Preces, coletânea ecumênica de preces. Então, se você faz uma prece dessa e se manter nessa vibração, você está apto a revidar tudo. Bom, mas vamos lá, André Luiz contando, ele acabou de fazer a prece do Pai Nosso. Aliás, é uma prece bonita, nós podemos fazer de novo, né? Vamos lá, então, a prece ecumênica que Jesus deixou. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Assim seja. Bem, deixei a música tocando, tá vendo? Para ninguém levar um susto depois de uma prece desta. Mas então André Luiz prossegue. Reparei que Silas me acompanhava aos menores movimentos interiores, porque ao terminar a prece dominical, disse-me afetuoso: é verdade, André, raros conseguem penetrar este ambiente sem se escudarem na oração. Silas falava do ambiente do templo, do palatório, da mansão Paz. E relanceando o olhar sobre Hilário, meu companheiro, que igualmente enxugava lágrimas espontâneas, como a incluí-lo no caminho das observações que exteriorizava, continuou o amigo Silas: este pequeno campo de pensamento está sublimado pela compulsão e pela dor de milhares. Incontáveis legiões de almas edificadas no sofrimento e na fé, por aqui têm passado em pranto de arrependimento ou de esperança, e de gratidão ou de angústia. Nosso templo interno, de cujos serviços vocês já participaram, funciona qual se fora o vivo coração de nossa casa, enquanto que este santuário exterior é o símbolo das nossas mãos em prece. Apontando as criaturas que oravam em silêncio ante os altares despovoados, ousei perguntar ao irmão Prestimoso: Silas, que significam no recinto a imagem da cruz e estes nichos vazios? Vazios, olha, estão vazios esses nichos. Estão orando para quê? Para quem? O assistente esclareceu sem demora: a cruz recorda a todos os visitantes que o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo aqui se encontra presente, não obstante estejamos nos abismos infernais, nos umbrais que cercam a terra, no purgatório. Isso é para o entendimento mais rápido dos irmãos católicos. E os nichos vazios dão oportunidade a que todos se dirijam aos céus, segundo a fé que abraçam, até que a alma obtenha a sabedoria infinita. É indispensável caminhe na longa estrada dos símbolos de alfabetização e cultura que a dirigem na senda de elevação intelectual, e até que atinja o infinito amor, é necessário palmilhe as longas rotas da caridade e da fé religiosa nos múltiplos departamentos da compreensão que lhe assegura o acesso à vida superior. Os poderes divinos que nos regem determinam que toda classe de fé sincera, respeitável, aqui encontre amorosa veneração. Observando que a reduzida comunidade de almas em prece se alinhava em posições diversas, de vez que algumas se mantinham de pé ou comodamente sentadas, enquanto que a maioria se punha de joelhos, Hilário ensaiou algumas indagações, a que Silas respondeu, condensando os assuntos: sim, desde que o respeito mútuo seja necessariamente guardado, todos aqui devem orar, podem orar como melhor lhes pareça. É o templo da boa vontade. E amparando-nos a curiosidade sadia, olha que eu venho falando, não quero ninguém nas reuniões do céu com curiosidade malsã. Doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, o irmão Emanuel, o próprio André Luiz, o doutor Osmar Carvalho e Silva, Anair Torres, combatem a curiosidade malsã, porque aí vai perturbar o ambiente espiritual. Ah, mas você gosta de ambiente espiritual, isso é bobagem. Bobagem, diriam a mesma coisa com relação à TV. E, no entanto, as ondas eletrônicas trazem as imagens que você não vê. Deixa de ser primitivo, o que é isso? Está pensando como homem de Neandertal? Não. Eu tenho mente científica. Ah, você tem mente científica? Então você não pode ser dogmático. Você não pode criar tabus e dizer, eu não acredito nisso, isso não existe. O cientista que disser isso, ele não é cientista. Porque a ciência é um constante abrir de portas. Quando Harvey falou que o sangue circulava no corpo humano, quase que o mataram. E não pensem vocês que foi o Zé Povinho, não. Foram seus pares, cientistas. Então não eram cientistas. Samuel Weiss foi levado à morte, à loucura, quando disse que a febre puerperal que matava as gestantes após o parto era provocada pela sujeira que se alojava nas mãos e sob as unhas dos médicos, que muitas vezes saíam das morgues. Eles iam dissecar os cadáveres e depois iam tocar nessa região tão sensível da vagina das parturientes. E elas morriam, imagine, morriam infeccionadas. De repente dava a febre puerperal e morriam. Pois esse homem disse para aqueles doutores que achavam que quanto mais sujos os seus aventais e as suas mãos, maiores médicos eles eram. Eles diziam para aqueles doutores, é incrível que pensassem assim, que era preciso a limpeza total das mãos, e eles debochavam dele. E as mulheres continuavam morrendo, enquanto nas enfermarias das enfermeiras, o que é que eu posso fazer? Na parte das enfermeiras, as parturientes que eram socorridas pelas enfermeiras, parteiras, o índice de morte era infinitamente menor do que onde os médicos trabalhavam. Então eles se formavam para assassinar. Samuel disse isso, que hoje uma criancinha de jardim de infância, entende? E ele foi combatido pelos seus pares. Então alguém que diga que tem mente científica e diga que não é possível a existência das coisas espirituais, então não é cientista, não tem mente científica, coisa nenhuma. É um dogmático no campo da ciência. Já é assim, está acabado. Como eu vi na televisão um camarada dizer, eu não acredito nem vendo, um médico. Esse camarada, eu nunca vou no consultório dele, eu vou para o camarada que diz que não acredita nem vendo. Então não é médico, não é cientista. Bom... E amparando-nos a curiosidade sadia, indicou certa matrona, de senhora respeitável, que chorava, pacientemente genuflexa, diante do nicho próximo, nicho vazio, e falou. O que é que ele falou? E o que é que estava acontecendo? Nós vamos deixar para o próximo programa.